nossas correspondentes. E antes, aquele abraço especial para as emissoras afiliadas à ANC. Mais uma rodada de abraços aqui no Ceará em Rede. Sertão de Crateús, Hidrolândia com a Rádio Terra do Sol FM, Erivaldo Moraes. Ipaporanga com a Rádio Voz do Povo FM, Raimundo Oliveira. E Novo Oriente, Rádio Tigre FM com Cristiane Coutinho. Em Quixelô, no Centro-Sul, com a Rádio Bom Jesus FM, Raul Monteiro. E em Araripe, Rádio Araripe FM com Edivaldo Lima. Rádio Tigre FM, a valentia do rádio cearense, né? É verdade. Você gostou do slogan? Gostei, gostei demais. Vamos agora com Djalma Bahia, porque o município de Caridade recebe mais de 10 milhões de reais em recursos. De acordo com o demonstrativo do Banco do Brasil, o município de Caridade recebeu no período de 1º a 30 de janeiro de 2026 um total de R$10.287.294,62 em créditos, enquanto os débitos registrados somaram R$1.535.425,72. Os recursos são oriundos principalmente de repasses constitucionais, como o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, e também o Fundeb. Outras transferências legais destinadas à manutenção da administração pública e dos serviços essenciais. Situação dos servidores diante do volume de recursos creditados nas contas municipais. Servidores públicos demonstram a expectativa de que a gestão utilize os valores para a regularização da folha de pagamento. Atualmente, há servidores contratados que acumulam até 5 meses de salários atrasados, geralmente dificuldades financeiras e insatisfação. Somente neste dia 30, a prefeitura está efetuando o pagamento do mês de dezembro de 2025 para os servidores efetivos da Secretaria de Educação. Em publicação nas suas redes sociais, a Prefeitura Municipal de Caridade informou que realizou hoje o pagamento referente à folha dos concursados e comissionados do Fundo Geral, folha concursado e comissionado Ação Social, folha concursado e comissionado da Educação, professores da Educação. O município não divulgou como ficará o pagamento dos contratados. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui com informações dos sertões de Canindé, de Djalma Bahia para a ANC. Entrega dos boletos do Garantia Safra 2025-2026 se iniciam nesta segunda-feira em Guaraciaba do Norte. A gente sobe a serra de novo, agora com Jean Rodrigues. A Secretaria de Agricultura e Pecuária de Guaraciaba do Norte começa a partir do dia 2 de fevereiro a entrega dos boletos do Garantia Safra 2025-2026 aos agricultores que são beneficiários do programa. O atendimento acontecerá a partir das 8 horas. E seguirá até às 14 horas e ocorrerão na sede da secretaria. A entrega seguirá um cronograma definido pela inicial do nome do beneficiário, iniciando nesta segunda-feira e seguindo até a sexta-feira. A secretaria reforça que é necessário comparecer apenas no dia correspondente à inicial do nome, levando o CPF, documento utilizado para a localização do boleto e para um atendimento mais rápido. O pagamento do boleto poderá ser realizado até o dia 23 de fevereiro. Após a data, não será mais possível a realização do pagamento, ocasionando a perda do benefício. De Guaraciaba do Norte, na região da Ibiapaba, Jean Rodrigues, para a ANC. Direto da redação, ANC. Com Adalberto Júnior, destacando que a Prefeitura de Baturité lança edital do concurso público. Agora, o seu, meu, nosso, direto da redação. Bom dia, Eudes Viana, bom dia, Werner Júnior, bom dia a todos que acompanham o Ceará em Rede, edição desta segunda-feira. Dando um giro no maciço de Baturité, a gente fala de oportunidade para os 13 municípios que concentram aquela região, porque o prefeito Herbeli Mota assinou e publicou na última sexta-feira o edital do concurso público da Prefeitura Municipal, marcando ali o início oficial do processo seletivo. A iniciativa amplia as oportunidades de ingresso no serviço público e fortalece a estrutura administrativa do município. O edital estabelece a Universidade Federal do Ceará como banca organizadora do certame, garantindo ali uma maior credibilidade, transparência e rigor técnico na condução das etapas do concurso. Entre os destaques estão as 20 vagas destinadas à Guarda Municipal, contribuindo para o reforço da segurança pública local. O concurso também contempla cargos de nível superior, incluindo professores da educação infantil, ensino básico 1 e 2, além de engenheiro civil, psicólogo, assistente social, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e analista ambiental. Os salários podem chegar em torno de R$10 mil, conforme o cargo. Segundo a administração municipal, a realização do concurso visa fortalecer o quadro efetivo da prefeitura e contribuir para a melhoria dos serviços oferecidos à população. Lembrando que os interessados devem ficar atentos aos prazos e às orientações previstas no edital oficial. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Da redação em Fortaleza, Adalberto Júnior, para a ANC. Ceará em Rede. Momento do Esporte, ANC. Hoje tem muita coisa para a gente falar, muitos jogos para repercutir, não só aqui no estado do Ceará, mas de outros estaduais. Começando por aqui, pela terrinha. Ontem tivemos o, não desfecho, mas o desenrolar da segunda rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, que começou no sábado com Fortaleza e Iguatu. Muita gente na bronca, torcedor tricolor chateado demais. Com razão. Porque mesmo com um jogador a mais desde 35, 34 minutos do primeiro tempo, Fortaleza não conseguiu vencer o Iguatu no PV. Ficou, até saiu atrás no placar. Diguinho fez o gol. E o Bareiro de pênalti, mais uma boa cobrança do Adam Bareiro, empatou para o Fortaleza, mas ficou nisso mesmo. 1-1 placar do jogo e tome reclamação do torcedor, Werner. Toma reclamação do torcedor. Eu tive o prazer, né, de contar essa história, narrei essa partida por um outro veículo, né, outro canal. E aí, Desviana, realmente a equipe do Fortaleza deixou muito a desejar. Criou, manteve a posse de bola, mas não tem o quê? Objetividade e não tinha um resultado, que é o gol. Precisa da vitória. Mais uma vez, o Iguatu fez ali uma tática, abriu o placar, ficou com um jogador a menos desde os 25 minutos da primeira etapa, mas se segurou muito bem o Austin Luiz. E aquilo, o que ele tem para jogo é isso, e o que ele puder fazer para segurar aí o resultado, ele vai fazer. Então, o Iguatu, Ceará e Fortaleza, as únicas equipes aí com a invencibilidade, ainda invictos na competição. E o Vozão ontem, né, eu dispensa comentários. Tranquilidade, sem muito esforço, goleou o Horizonte, 4-0 no PV, destaque para Vina, que foi o maestro do time, marcou o quarto gol do Ceará, Matheus Araújo mais uma vez deixando a sua marca. Ele e Vina são os artilheiros do campeonato com 4 gols marcados. O Alano, em sua segunda partida, apenas no segundo jogo pelo Ceará, já deixa também a sua marca, e o Ceará fazendo o que era necessário. Pedro Henrique também marcou um gol e o Vozão venceu por 4-0, assumindo a liderança. Aliás, permanecendo na liderança do Grupo D, a terceira goleada seguida neste campeonato cearense. E o Ceará já está classificado para as semifinais. Dependendo do jogo de hoje, pode o jogo entre Floresta e Ferroviário, 7 da noite no Domingão em Horizonte, já pode garantir a primeira colocação do Grupo D desse campeonato cearense. Então, Vozão tranquilo demais. Falando de outros campeonatos, o Flamengo, seu Flamengo perdeu por 2-0 para o Corinthians na Supercopa do Brasil. O Timão foi campeão. No Campeonato Paulista, uma surpresa, o Mirassol vencendo, o time do Novo Horizontino vencendo o Mirassol lá no Maião por 1-0. O gol foi do Rômulo e o time do Botafogo batendo o Palmeiras por 1-0. O jogo foi em Ribeirão Preto. Um resumo de alguns estaduais, além, claro, do clássico no Campeonato Carioca, o clássico Vovô. Botafogo 0, Fluminense 1, gol de John Kennedy. O Flusão vencendo mais um clássico nesta temporada. Campanha tranquila do Ceará, mas voltando a falar do cearense nesse estado. Você está sintonizado na ZYE 420, Rádio Cidade 103,5 FM. 40 anos no ar, falando a língua do povo. Rádio Cidade de Campos Sales, Ceará. O tempo todo com você. Toca o melhor da música, da informação e do entretenimento. Organização, Dr. Paulo Ney Martins e Christian Martins. Mania de fazer bem feito. 8 horas. Fevereiro tá imperdível no Baratão. Tem os ofertaços do Baratão nos dias 2, 9, 16 e 23. Ofertas gigantes para você economizar de verdade. E anota aí: Super Sextas do Baratão, dia 6, 13, 20 e 27. Com as famosas Super Sextas que todo mundo espera. Passou o carnaval? Então se prepara para a quarta da volta, com preço baixo. Na quarta-feira de cinzas à tarde. É o recomeço da sua obra com economia de verdade. Baratão da Construção Home Center, onde a folia é de oferta e a alegria é pagar barato. É só nesta segunda, a maior explosão de ofertas do Ceará. Segunda, Dupla Pogo Seni. Refrigerador duas portas, 333 litros Frost Lee Consul, por 2.599 ou 12 vezes de 250.